nem sei como te buscar. Perdi o veio, o caminho de chegar. Eu já nem sei onde devo projetos pra cumprir. Eu já nem sei como te buscar. Perdi o veio, o caminho de chegar. Eu já nem sei onde devo ir. Fiquei tão cheio de projetos pra cumprir. Estratégia que armaram para nós, nos ocupando de trabalhos e propostas, de tal maneira que é quase impossível estar a sós com Deus. Nos impedindo de ouvir a sua voz. É hora de voltar à mais profunda comunhão. Chave do teu coração, Senhor, quero encontrar o caminho do teu trono. Me ensina a atrair a tua atenção com a minha vida derramada em adoração. É isso que eu quero, Senhor Jesus. Achei o veio. te adorar, Senhor Jesus. Te adorar, meu Senhor Jesus.